Boa noite, moçada! Sabe que hoje nós vamos receber aqui a visita do Dr. Marcelo, né? Ih, olha aí, a orquestra tá chegando. Olha o Zé Bodega. Vamos castigar aquele partido alto? Vocês estão prontos pro rolê? Vocês estão prontos, pronto mesmo? O rolê por qualquer banda. Do hip hop ao samba. Versos à procura da batida perfeita. Eu sei que pau que nasce torto se endireita. E eu, exemplo vivo, continuo na luta. Graças ao Stefan, Lourdes e Luca. Eu tô ligado na parada e sem crocodilagem. Safado é safado, de humilde a malandragem. Nem mané galinha e nem Zé Pequeno. Eu sou aquele que cê sabe o nome, vai vendo. Marcelo D2, boné ou cabelo black. Não sei se o Beck me fuma, sou eu é que fumo o Beck. MD2, é a siga que vem no tag. Não sei se sirvo rap ou rap é quem me serve. Fruto do Andara criado na Lapa. Do seu Jorge a candeia de Mosdef a Bambata. Declaro meu respeito a todos os rimadores, partideiros, repentistas e claro, os versadores. Porque quem versa, versa, não fica de conversa. E se tem pressa, rima melhor porque se estressa. E a minha é dessa. Saca só, saca só. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, pro samba represento o hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, pro samba represento o hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, pro samba represento o hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, pro samba represento o hip hop. Um bom partideiro só chora versando. Vai dar água para o vinho e não fica se lamentando. A procura da batida eu continuo rimando. Burn, baby, burn, eu continuo queimando. Saca só todo mundo que eu não vou repetir. Intelecto da rua pronto pra se divertir. E aproveito cada instante como o ar que eu respiro. Sagacidade sem precisar resolver no tiro da central do Brasil. A Penestation, os mandamentos que eu sigo são da Zulu Nation. E mesmo que não deixem, ainda que se queixem, as portas que se abrem, compadre, nunca mais fecham. Represento o hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, no samba represento o hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, no samba represento o hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, no samba represento o hip hop. Fala com o passo, saca, trepo de urubu. Pede o fato mundurado, colhe bambu do bambu. Circo, tico, tico, tico, no fubá. Tico, tico, pode mim, quero ver no que vai dar.